voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Olá pessoal, estamos de volta com o programa Vozes do Campo e da Cidade e hoje estamos falando sobre juventudes. E a gente agora segue aqui no estúdio com Eduarda Nunes e vamos entrar num tema indigesto, que é a violência entre os jovens, né? E eu digo indigesto porque a gente não deveria falar disso numa época de tanta vitalidade, né? Nossa, infelizmente essa é uma realidade. Segundo o relatório Índice de Vulnerabilidade Juvenil, publicado em 2017 pela Unesco, o homicídio é a principal causa de mortalidade entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Além do sofrimento causado, essas mortes representam um grave problema para o desenvolvimento do país, porque exige do poder público políticas pautadas na prevenção e na redução desses homicídios, né? Exatamente, Fernanda. No caso específico desse estudo, ele analisou algumas variáveis, como frequência escolar, situação de emprego, pobreza no município e desigualdade social. Muitas vezes a gente nem para pensar nessa relação direta, né, que existe entre essas questões e a violência. Isso, e aí no comecinho do programa, Eduarda já falou pra gente um pouco, ela já até entrou nesse assunto, né, de como os jovens, sobretudo os jovens negros, eles estão mais vulneráveis, né, à violência. E aí, por essas questões de dificuldade de acesso à educação também. Então, eu queria que você pudesse trazer mais elementos do que você percebe dessa ausência realmente de políticas específicas que possam tirar o jovem dessa situação de vulnerabilidade. Eu percebo assim que é meio como se fosse... A intenção seria justamente essa, né? De tornar, deixar vulnerável quem já é vulnerável. Então, como vocês falaram, né? Tipo, o extermínio da juventude negra, ele não é só quando o policial chega e mata, sabe? É quando vai pra escola e não tem acesso a uma educação de qualidade pra poder ter outras perspectivas de vida. Quando você vai pra um hospital e passa não sei quantas mil horas na UPA pra tomar um remédio e voltar pra casa e não ser... não fica bem daquilo que você estava sentindo, assim, sabe? Então, essa negação de direitos básicos, ele vulnerabiliza, além de vulnerabilizar, ela deixa as populações mais pobres, que é majoritariamente formada por pessoas negras, sem perspectivas mesmo de um outro... De outro modo de vida que não seja aquele. Então, você vê a questão dos direitos sexuais e reprodutivos mesmo. Você vê um monte de gente, um monte de menina que engravida com 14 anos, 15 anos, porque quer. Sabe? Então, ver aquilo como se fosse, tipo, é normal, e é isso, eu quero ter meu filho, que é um poder legítimo, que é um direito, né, legítimo, de, claro. Mas aí tem várias outras coisas por trás, sabe? Consequências, né? E também de, tipo, por que aquela menina com 14 anos, o maior sonho da vida dela é ter um filho? Por que não, sabe, sei lá, ser professora? Por que não ser médica? Porque esses desejos, assim, é como se fosse muito utópico, assim. Claro, universidade, como é que eu vou entrar na universidade? Como é que eu vou fazer, sabe? Então, são vários temas, assim, que a gente poder passar, assim, a tarde inteira conversando sobre as diferentes formas que a gente é violentado, assim. Mas eu queria tentar para esse mesmo, que é o mais subjetivo, assim, digamos, que é essa falta de perspectiva que a gente, em geral, né, assim, a gente é acometido, porque não existe esse imaginário social, digamos, para a pessoa negra, que é de uma pessoa negra, tanto é que a gente vê, né, tipo, um médico negro, ele passa, tipo, por situações de o paciente não querer ser atendido por ele. Sabe? Professores negros também, que entram na sala, a galera não reconhece como tal, como professor, e desrespeita. E aí fica como se a gente só pudesse, tipo, nível médio, assim. Sabe? Pra muita gente, terminar o ensino médio é o ápice, assim. Pronto, terminou, pronto, acabou. Pode fazer o que você quiser da vida. Você já conseguiu, porque por um tempo era realmente um ápice, assim, sabe? Tipo, muita gente da minha família não tem nem sexta série, não concluiu nem o Fundamental 1, né, que é até o nono ano hoje. E, enfim, isso vai se desdobrando em várias fases. Eu já ouvi depoimentos de pessoas negras que chegaram a altos cargos, e aí dentro das organizações não governamentais, né, de coordenação, e aí as falas eram tipo, ah, para chegar até aqui, eu não posso ser bom, eu tenho que ser excelente. É. Porque o tempo todo você tem que estar provando para todo mundo que você é capaz, o que é extremamente injusto, né? É, a gente sabe que, tipo, a gente tem que, tipo, se é bom, tem que ser duas vezes melhor. Porque imagina, a gente sabe então... que, tipo, a mediocridade é como se a mediocridade... Se você é uma pessoa mediana, é como se fosse um privilégio dos não negros, assim. Pra eu ser reconhecida por fazer alguma coisa, tem que ser muito boa, assim, notoriamente excepcional. E quando a gente faz uma besteira, já tem um buzz muito grande, assim, nossa, não sei o quê, você olha, meu Deus. Tem essa violência meio que a gente passa, que também merece um espaço de discussão. Mas também é muito, dói muito quando a gente recebe notícia. O corpo da gente, ele não é bem quente. Então, é, só da gente estar num lugar já incomoda. Então, e tem um caso muito, muito emblemático, né? Que recentemente, graças a Deus, né? Que bom, a gente teve um resultado positivo. Que foi sobre o assassinato do menino Mário lá de Bura, né? Que, enfim, o cara arbitrariamente matou uma criança de 10 anos. E foi uma criança e queria incriminar ele e tal. A galera passou 2 anos assim na luta pra poder julgar, só que ele foi julgado e foi condenado. E aí, mas enfim, a gente sabe que nem sempre isso acontece, assim. A galera tá matando a galera preta favelada a rodo. E ninguém liga porque também foi colocado nesse imaginário da culpa que a gente sempre tem, né? Então, se aconteceu isso, alguma coisa tem. É culpa de alguma coisa, ninguém sabe. Sempre que até as narrativas que são construídas, elas são muito para incriminar a pessoa negra de estar sofrendo aquilo porque ela mesma buscou. Então, também é uma forma de tirar a culpa de quem realmente tem culpa, né? Quando a gente fala, não, porque isso aqui é a culpa do Estado, vocês também querem culpar o Estado por tudo, não sei o que, não sei o que. Mas assim, são várias minúcias que no final dá lá no Estado mesmo, sabe? E a gente não consegue atentar, porque é interessante que as pessoas não consigam atentar pra isso. E nessa história da reafirmação, né, de que você é competente, que você é bom e tal, imagina quando se é mulher e negra. Porque isso é uma realidade muito comum na vida das mulheres. Então, a mulher, ela está no mesmo cargo que normalmente é ocupado por um homem, pode ter certeza de que ela passou por muita coisa para chegar até ali. Né? E aí, ser uma mulher negra, com certeza, é ainda mais difícil. Então, por isso que a gente ainda vê alguns homens nesses lugares de destaque. Mas é bem raro você ver mulheres negras. Mas eu queria trazer também um elemento que é essa violência nas periferias, né? Isso que você traz, assim, das favelas, e aí, independente de cor, tem sido muito gritante a forma como o Estado tem incidido na vida dessas pessoas, né? Porque é uma coisa... É como se você não enxergasse que você tem formas de prevenir a violência. Não sei nem se essa é a expressão, mas a violência, ela não acontece à toa e do nada. E um outro elemento é que muitas vezes nem é uma situação de violência. Os próprios jovens da periferia são criminalizados só por estarem juntos. Então, mesmo... aconteceu com a galera do Passinho, né? Pois é, que é isso que eu ia trazer, o pessoal do Passinho, né? Assim, recentemente teve um caso que eu acho que foi perto da Avenida do Forte, né? Que... a polícia chegou de forma truculenta e atirou num jovem. E ele vive super amedrontado. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui no programa dizendo, jovem, se organize, é importante, fortaleça a sua luta, você tem todo o Estado desconstruindo isso. Porque a juventude, ela tem medo de... Todo mundo tem medo de morrer. Mas o jovem, sobretudo, está no auge ali da sua vida, né? Tem planos. Ninguém quer estar nessa condição. Então, o fato de você se juntar para dançar com seus amigos, quem é que vai ser amigo do jovem da periferia? Com certeza não vai ser o jovem de Boa Viagem, vai ser seus vizinhos, né? E qual é o mal que há nisso? É muito triste a gente constatar, né, esse fato. Tem que estar apto para estar nas diversas frentes, né, para fazer esse enfrentamento. Porque esse caso do paciente é muito gritante, é extremamente gritante mesmo, porque é uma forma de expressão da galera do brega funk, né, que sempre esteve aí, e Recife, nossa, Recife capital do brega, não sei o quê. Mas quando a galera vai realmente fazer, né, as coisas, chega lá batendo e tal. Tem vários vídeos assim na internet, no Instagram, que eu uso muito, que é de uma galera dançando e de repente a polícia chega pra fazer revista de todo mundo, assim, sabe? Do nada. Tá? E aí a mesma coisa aconteceu e acontece nas épocas. Em outras épocas de repressão, né? Estado Novo. Ditadura, é uma coisa que é muito recorrente, porque aquilo, o corpo negro tem que estar escondido. Então, quanto mais a gente se sobressai, é como se a gente estivesse mais visado, mas entretanto, é um desafio mesmo, porque a gente não pode estar escondido, a gente não consegue, nem consegue mais, né, estar escondido, estar guardado, e etc. E aí, sendo para os próximos capítulos, né, vamos ver como é que a gente vai se desenrolando, se desenvolvendo e buscando esse espaço, né, o direito à cidade que a gente tem, porque enfim, a gente vive aqui, a gente faz a máquina girar. Então, a gente tem muito potencial para criar muita coisa, a gente já criou muita coisa até aqui, né? Desde sempre, a gente está sempre criando. E mesmo com a galera saqueando a gente, subjugando, não, a gente continua criando, continua sendo um povo excelente. E aí eu acho que é isso, assim, a educação. Respeito pelo outro, coletividade, empatia, e estudar, assim, estudar, conversar com outras pessoas, participar de manifestações culturais que traz muito, né, da história da gente, as próprias religiões afro mesmo, a gente aprende muito, assim, tem muita coisa para aprender de tudo que a gente passou desde antes de 1500 até aqui. Então é isso, a gente agradece a Eduarda por estar aqui com a gente, compartilhar o conhecimento, as vivências, né? Abrir um pouco do que é essa realidade da juventude aí, da juventude negra, da mulher negra, né? Obrigada, Eduarda. Obrigada a vocês pelo convite, foi ótimo. E não sai daí que a gente volta no próximo bloco, vamos ouvir um pouco da realidade da juventude rural. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.